sujeitas ao amor, mulheres em temor. Nossas vidas refletem a luz do Senhor. Com o espírito manso em paz a caminhar, nos adornamos em Cristo, prontos pra amar. Oh Senhor, em Ti encontramos a razão. Nosso coração é Tua habitação. Bendizemos a vida com amor sem fim. Em esperança seguimos junto a Ti. Amém. Maridos, honrai como o vaso mais frágil, compreendendo em amor nosso papel é ágil. Vivemos em unidade com compaixão, buscando a paz em Ti, nossa salvação. Ó Senhor, em Ti encontramos a razão. Nosso coração é Tua habitação. Bendizemos a vida com amor sem fim. Em esperança seguimos junto a Ti. Fazemos bem, Cristo é o nosso guia, sempre além. Com boa consciência, em Ti confiaremos, e na Tua presença sempre viveremos. Encontramos a razão. Nosso coração é Tua habitação. Bendizemos a vida com amor sem fim. Em esperança seguimos junto a Ti. Amém.